Bruno 865, desce e mantém a 2 mil pés. Ajuste o segmento. Só final do seu segmento LS, X-Way, pista na 0. 2017, informarei sinal X-Way, 1 a 0. Boa noite, Mestre. Falando para Porsche, XP, FIC 009, good morning, descending to flight level 110. Canadu 8009, stock identification, among arrival, descending to flight level 110. And 71017. 71017, and descend to flight level 110, among arrival, Canadu 8009. Xeremia 225, solo 26, libere direita, solo 1211. Direita 211, 62. Canadu 8009, descend now, flight level 050. Descend now, flight level 050, Canadu 8009. Controle Bovo 1961. Bovo 1961, no contato radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 360, via saída da O. 360, obrigado, 61. 1356, descended until 2017. Calm established on localized course. Lanchile 1356. Gate clear down 2000 feet. Call you back, establish on the localizer Lanchile 1356. 1865. Completo final do procedimento LS Exploration. Agora torne na frequência 1.18.95. 18.95, Casario. Salvador, bom dia. Boa noite, 65. Sinal da 1-0 de trânsito. 265, continue a aproximação e forma embaixada de trabalho. Vento, o número 0 graus, 1-0-9. Tomarei. Oceano, baixo travado, voo 865. Pouso autorizado, pistão no 0, vento no 60 zero graus, 99865. Ele pousa no 0. Quebec, taxiway Quebec, taxi via runway 17, report vacate runway on taxiway Oscar. Okay, Quebec runway and Oscar to vacate the runway again, if we have a Michael Columbus. Alpha Mike Echo Romeo, vacating runway 17 via Oscar until 8:00. Roger, X-ray Alpha Mike CF Romeo. Thank you for the help, madam. Good morning. Good day, the Alpha Mike 7209 is spot number 10, over to start, please. Ground, did you copy the Alpha Mike 7209? Alpha, report to the taxi Juliet. Alpha, Juliet, 8-9. X-Fly 7209, go ahead. Yes, ma'am, X-Fly 7209, X-Fly 7209, we are ready to start. X-Fly 7209, approve the pushback, call me ready for taxi. Roger, clear for start, please call me. Alpha, 7209. 3295. 351-3395, obrigado. Salvador, bom dia, até 31535, te dá ali uma autorização Galeão. 3153, alguma coisa, isso é a Golf? Paciente, a autorização Galeão. Alô, galera. Olha, passing now during intersection, complete the procedure, contact now tower 118.95. Okay, 118.95, now let's see, 1356, Trinidad, go ahead. Yes. Autorizado 3153, nível 360, decolando cabeceira 10, da El Leda Mouti, Rumi. É a saída 55700, 1208 é o controle. Da El Leda Irumi, a saída pelo número 857, Mouti, para 3153. É pelo número 857 até Mouti, da El Leda Irumi, a saída 3153. A 3153, correto cotejamento, reporte pronto para o Chibet. Reportada, muito obrigado. Juliette. 865, manter a posição com Juliette. Até Juliette. And he is 160 degrees, 9 knots. Thank you. 8009 at 10, 2000 feet. Mid-Sale 1017. Tá me chamando de chamar calais de cor. Chamado 8009. Finish 1017. Finish 1017, descend to 2000, Xanadu 8009. Approach X-ray Alpha, Xanadu 8009. Confirm, finish 1007. 1017. 1017, copy. Controle Salvador, bom dia, Federal 9972, informação, voo. Federal 9972, acione a licitação via chegada Mari, desça e mantenha 050, ajuste o último metrô 0017. Via Mari, desce pro 050, 1017, poder levar direto, tá? Autorizado, o Federal 9972, o oitavo. Direto e SAP, nas 972. Bom dia, aguarde COP, prepare a saída Momo, COP, Juliette. Confirme Momo, a transição, tá? Momo, Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogibo, após Frutti. Ok, Momo, Cogibo, Frutti. Qual a previsão foi de 65? 65, a prevista é 1-4, falando que está aguardando devido à aeronave realizando pushback no setor. Ground X-ray Alpha Mike Colombia at 6-4, thank you. Roger, Mike Alpha, X-ray Alpha Mike at Romeo. Remember, it's correct to have the crane with you? Yes. Final left X-ray, runway 10. Come to station localized course. Xanadu 8009. Clear for the ILS approach runway 10. Report again on set localizer. Xanadu 8009. O 1093, acione identificação, via chegada Bonf, vê se mantém a 4000 pés, ajuste o metro 10097, tem essa informação diz? Informação Bonf. Ok, deixa no 4017. X-ray Alpha Mikey at Romeo, 20 minutes, your AT clear. 20 minutes before departing. Okay, thank you. Salvador, go 9930. Down 5209, request action. This is runway 10. Roger, complete final approach. Call out tower 118.95. 118.95, Xanadu 8009, bye bye. Quatro, Salvador, bom dia, Rio, 5973, acione identificação, via chegada Mare. Esse mantém 060, ajuste de metrô 0017. 060, via chegada Mare, 5973. Landing Jetão, copy, Xanadu 8009. A10, we call tower 118.95, X-Fly 7209. Roger, India, I'm holding point 10, 118.95, tower X-Fly 7209. Salvador, bom dia, 0402, recomendação, Golf, para a Confins, 2-4-0. Alô, 4040, aguarde cópia como número 3, prepare a saída Arbor Elefa. Arbor Elefa, guardando, 4040. Chile 1356, should we continue via Alpha before Juliet? My Chile 1356, Roger, continue text via Alpha, before the train Juliet. Okay, this is 737 on Juliet, on Alpha before Juliet. 1865, após a passagem do 767 da Adfly, ingresse e Juliette, portão corrigindo, remonta 14. Ó, 567, remonta, Juliette remonta 14, 865. 9154, pronto cópia? Pronto cópia, gol 9154. 1954, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, na saída Momo, Cogibo, Kilo, Oscar, Golf Bravo, Uniforme, Cogibo, Froti, proteção 19, rota do plano. 5001, o Transponder, 120, do sinal 8, controle. Ok, está autorizado para Fortaleza, nível 370, via Brasil 19, decolada 110, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Cogibo, a voz voa Froti. O transponder 5001 e o controle 1208, gol 9154. 9154, correto, protegimento, reporte pronto, pushback. Ok, reporte ali, obrigado. 9930, pronto, cópia? Afirmativo na sua escuta, 9930. 1-9930, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola 1-0, primeira curva esquerda, saída Mundo, Cogibo, Rio Osso, Golfo Bravo, Uniforme, Cogibo, Froti, autorizando 1-9, rota do plano. 5-5-7-2, do Transponder, 1-2-0, decima 8, controle. Estimativo autorizado, Fortaleza, nível 370, via rota do plano, decolada 10, com curva esquerda, saída Momo, transição Cogibo. Depois Frutia, Pesulu 19, transponder 2, controle de saída no 20, decimal 8. 9930, correto, cotejamento, reporte pronto para o pushback. Reportarão para o pushback, 9930. Silêncio, 56, aproximo de Juliette. Lanchile, 1356, sex via Juliette, gate 09. Juliette, gate 09, Lanchile, 1356, thank you. Flight 7209, line up and wait runway 10. Line up and wait runway 10 at flight 7209. Copia? Prossiga. Azul 4040, autorizado com fim, nível 340, decola da 10, primeira curva à direita, saída agora, eleva para o 121. 5573, o transformer com fim, Salvador 120, decima 8. Provado 340 com 6, Azul 21 na rua eleva, curva à direita, decola da 10, 5573, o transformer e o controle 120, decima 8. Azul 4040. Azul 4040, correto, reporte pronto, pushback. Gostaria, obrigado. Salvador Crown, Zanadu A009, Becky Vaya Foxfox. Zanadu 8009, approve text via Alpha, call me before taxiway Juliet. Continue Alpha, call again before approaching Juliet, Zanadu A009. And we just RPO to the flight level 360, the climb, please. 360, it's the flight level. Copy, thank you, RPO 720. O 98111, desça e mantenha 2-0, justo altimetro 1097, autorizado final procedimento, e olhar essa pessoa e forma estabilizada. Continua a descida para 2000, o Rio 98111, usará estabilizado. 208, Agbai 7209, bye bye. Sendo educação via chegada Mari, desça e mantenha o nível de voo 050, ajuste de altímetro 0017. Sete, o seu número 5 na aproximação, mantenha o perfil da chegada. Roger, good day, Agamai 7209, approaching 3000, climbing platform 360 on the Arbor departure. Agamai 7209, radio contact departure. Climbing maintain flight level 360 via Arbor departure. Roger, continue climb platform 360, find the Arbor departure, Agamai 7209. Zero 9972, estabilizar a LLF com a pista vista. Gente, passo marcador externo, completo estado do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. 1895, 9972, obrigado, bom dia. O ciclo 9973, desça para 2, no pé e ajuste 2.0917, informe final do procedimento elétrico e pista na zero. Para 2000, informará o final do procedimento da 2.0.9973. Livre pose na 10.9972. Pula 093, número 4 na aproximação, veteração para sequenciamento, curve à direita na proa 235, no limite, QD Mike 1, 20 do NDB Simbra, gol 1093. Salvador, 3153 para puxa acionamento no 06. 3153 está autorizado, reporte para o site. Reportará ao 3153. Salvador, o gol 9930, posição 1, puxa o acionamento. Gol 9930, está autorizado o pushback, reporte para o SAC. Botará para o SAC, 9930. Trau 9972, Paulo 53, libera a direita, Paulo 1211. Libera a direita, 211, 9972. Salvador, Federal 9972, livrando sua escuta, bom dia. Está localizador. Tá, é 5 Lima. Alfa Quilo, pátio 3, 5 Lima, obrigado. 7, 98, 1, 3, milha marca 2, externo, completo, fala do procedimento, na agora tu, na sequência. 118, decimal 95. 218-95, eu 981. Salvador, bom dia, eu 981, estabilizado, ILS, pista 1-0, trem baixo travado, avistado. Rio 981, ciente, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-70 graus, 11-9. Livre pouso para o 9891. Flight 7209, call now receive center, 128.8, if enable 126, 128.0. Roger, receive 128.8, if enable 1260, Argonline 7209, buen dia. Bona 093, desça e mantenha 3 mil pés. 3.093. Para posicionamento do 1.18. 970, reduza agora para 2209, número 4 na aproximação. 2209, reduzindo, será o 0973 para localizador, curva à esquerda na proa 135, informe estabilizado. 135, forma se você mantenha 2 mil pés, 1093. 2.1.0.0.3 T3153 seguirá o Boeing da Gol da ponto espera da 1.0 quando no ponto espera torre 1.18 decimal 95, ajuste de altímetro 1.0.7. Gente, seguindo o colega da Gol 295, ponto espera da 3. Salvador, o Gol 9930 está com 80 POV, 3 horas e 11 de autonomia, alterna João Pessoa, pronto para o táxi. Gol 9930, desvio táxi via Índia, ponto espera 10, torre 118, decimal 95, ajuste no chão 1097. Gente, desvio táxi via Índia, ponto espera, torre 118.95. Solo 58, libera a direita, solo 9211. Libra direita, 9211, 98, 9, bom dia. Oi, Salvador, voo 9930, ponto de espera pronto. Manter o ponto de espera, 9930. Vai manter, 9930. Alô, Salvador, respondia ao Rio 98 no 1, livrando 68. Rio 981, bom dia. Taxi via Alfa, Kilo 43, posição 03. Tenha 2 mil pés, ajuste o metrô 1097 e informe o sinal para o segmento LS a sua pista 10. 2017, autorizado X-Ray, vai formar estabilizado, será uma nave especial. Pushback é formado, posição 3, azul 4040. Azul 4040, aguarde para o pushback. Olha. 3, Rio 5973, na escuta 2, Salvador? 33, Felbe, autonomia de 3 horas e 20, alterna São Luís. Corrigindo, então 9154. Gol 9154, visitar aqui a Bate-Rumo Índia, ponto espera 010, torre 1185, ajuste de altímetro 0.07, tem uma boa viagem. 17 autorizado, via Índia, ponto espera 0.95, gol 1185, bom dia. Salvador, o voo 993-0, então decola de imediato. 9930, é agora que você... Solo ao 01, libera direito, solo 91, decimal 1. Liberando direito, 1, 2, 1, 9, aí você passa 7, 3. Solo 981, prossiga. Só confirmando a posição é a 3 ou a 7? 03, que eu tenho aqui previsto. Ok, obrigado. O 0093, ponto autorizado, pista 10, vento 970 graus, 109. Sim, eu respondo, mas não. 2090, bom dia, informação, voo. 3890. Confere, prepara para o Cajê Mucaju, aguarde de copo. Valeu, copo. Padrão, muito bom dia, Azul 27, 10, autorização Aracaju. 710, aguarde de copo como número 2. Quem sabe a prevista? Agora estou na frequência 118, decimal 9. 1895, obrigado, valeu. Federal 9970, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Prosseguindo e aguardando, Federal 9970. 7, para posição 1 Lima. 7, posição 1 Lima, 5973. Corrigindo, é quilo 1 Lima, 5973. Ah, pois. 9740. 4040, um Boeing da Gol, a sua retaguarda, taxiando para o ponto de espera 910. Assim que a mesma liberar, está autorizado, reporte para o SPAC. 5737 liberar, da Gol, está autorizado, está certo. Eu mantenho 050. Ajuste o clima entrando no 017. Negativo, está autorizado voar a posição Itapa. X-ray Alpha Mike Echo Romeo, stand by, please. Ok, stand by, rate 20, for Naples, and with the golf information, Mike Echo Romeo, thank you. Roger, X-ray Mike Echo Romeo. Tolerable, General, not general. General, not general. 10-93, taxi via Alfa, reporte antes da taxi Juliette. X-ray Alpha Mike Echo Romeo, Salvador Ground. X-ray Alpha Mike Echo Romeo. X-ray Alpha Mike Echo Romeo, confirm runway of departure. Okay, runway of departure will meet at runway 10. You request runway 10. Roger, X-ray Alpha Mike Echo Romeo, red cop. Ready to copy, X-ray Alpha Mike Echo Romeo. X-ray Alpha Mike Echo Romeo, clear de Sierra Bravo, Foxtrot Zulu, Fortaleza, flight level 350. departure, runway 10. After departure, turn left. Momo, departure. Mike Oscar, departure. Frutti, transition. Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, India, transition. Otazulu, 19. After confirm your flight plan route, Skolk 5036, Salvador approach 120.8. Dá mesmo. Ok, 370 na Momo. Quando possível, solicitamos a proa de Cogmo. Obrigado. Runway 10, and after departure we'll turn left to Mike Oscar Mama. Departure 40 at Foxtrot Romeo Oscar Tango India transition. After Zulu 19, flat on route 5036 squat, and departure 1420.8. 63 Alpha Mike Echo Romeo, read back correct. Start up and taxi, call tower 118.95, QNH 1017. Okay, we understood this call 118.95 for setup and taxi from 804, is that correct? It's correct, X-ray Alpha Mike Echo Romeo. Okay, and 1017 Alpha 7, thank you madam, have a nice one. Solo, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, taxi via Alpha, Kilo, Pad 3, 5 Romeo. Alpha, Kilo, Pad 3, 5 Romeo, Sideral. Se aproximando da Juliette, 1013, tá bom? Sideral 93, Juliette, 2612. Juliette, 2612, 013. Estou em Salvador, excelente dia. 3517, já descendo para dentro instante para 160, formação Golf. 3597, acione a identificação. Via chegada bom, autorizado descida até 4 mil pés. Ajuste de altímetro 10017. Então, até 4 mil pés via Bolt com 1017, 3517. Daniel Lida Mótima, obrigado, 4201. 3890, tá pronto para a cópia, senhora? 3890, mais 30 segundos para a cópia. Aguarda. Repasse se azul, 4040, PB, 122, Daniel com 3,40. Azul 4040, livre táxi via Índia, ponto 0110, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 1097. 1097 via Índia, ponto 0085, azul 4040, PB. 43890, cópia. Precisa. 3890, autorizado retique, nível 330. Decolagem da pista 10, primeira curva esquerda. Saída Cuca, Jamo, Aracaju. 5006, ultrassom, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado, para 3597. Obrigado. Pesado 330, conforme até o destino, decolagem 10 com curva à esquerda. Pucujama, Aracaju, libera 1208, transponder 5006, transponder 1208. Salve, eu tenho a estação de tudo, 3597, bom. Obrigado, meu querido. Azul 2710, cópia? 4410. A Lima tem pista no 0, azul 4040. Lima tem, azul 4040. Puxinei 6211, cópia? 6211, pronto, cópia. Puxinei 6211, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Elle da Irume, Uber November 857, Mouço. Transponder 5022, controle Salvador em 120, décima 8. 3.000 autorizado, decolando da 10, primeira curva de direita da Eolida e do Homem. Opera 9.57, Mouço. 5022, 208, controle após o Xena 6219. Xena 6219, correto, cotejamento, esporte pronto, pushback. Confere. Isso, mantém a 2 no pé e se ajusta o altímetro 1-0-1-7. Informe o final do procedimento LS, por pista 1-0. 2 mil pés, 1-0-1-7, eu botei final. Da controle Gol 9154, passa o 2000 para 370. O 9154, contato radar na decolagem, sigue mantendo o Gol 370, via sair da Momo. Via sair do Momo para 370, Gol 9154. Campinas, decola da 1-0, primeira curva direita, da El Leda Motiva. Via Perzulu 1-0 para o base e 5-0-9 no transponder e 1-2-0-8 o controle para o azul 4-2-0-1. Azul 4-2-0-1, correto protegimento, reporte pronto para o chiveque. Sim, faz. Azul 2-7-1-0, pronto cópia? Pronto cópia. Azul 2710, autorizado Aracaju, nível de voo 190. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Conde Golf 677. Aciona no transponder 0260, controle Salvador em 120, décima 8. Azul 4040, decolou 1-3, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, azul 4040. 5-4-5. Controle, bom dia, azul 4040. Azul 4040. Decolagem, suba e mantém o nível de voo 340 via saída árvore. Para 340 via árvore, azul 4040. 0, primeira curva à direita, na saída agora, elefa, voa direto plot, direto conquista. Acione no transponder 5034, controle Salvador 120-8. Correto com o cotejamento, pode pronto, pushback. Douro 3890, posição 04, puxa canal. 3890, autorizado pushback, pode pronto, tá? Dá uma proximidade 3890. Então, 3153, chama o centro Recife, 1251, alterna 1-3325. 251, 3325, bom dia. e 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Voo 9154. Prossiga para o 9154. Voo 9154, chamo sempre Recife. 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2547. Arta Cargo 65570 no localizador de São José da Vista. Arta Cargo 6570, completa a sinal LS, chama a Torre Salvador, 118, decimal 95. Ok, Torre Salvador, 118, 95, 6577. Torre Salvador, bom dia, Arta Cargo 6570, para estimação sinal pista 1-0, baixa trabalho. Abstra 6570, avistado, autorizado pouso, 170 graus, 149. Pode confirmar novamente o vento? 170 graus, 149. De pouso, 10, 6570. Sequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, 260, azul 4, conservativo. Bem, depois de fora chamado em 18195, continua entre 1017, bom voo. Obrigado, 18. Tower X-ray Alpha Mike Echo Romeo. Alpha Mike Echo Romeo, go ahead. Hello sir, good morning. X-ray Alpha Mike Echo Romeo, Hacker 800 Alpha, apron 4, and we are now ready to taxi for runway 10. X-ray Alpha Mike Echo Romeo, taxi approved. Going to run threshold 17 and taxi straight ahead until the end of the runway. Runway at threshold 35 at your left. Report leaving to go to taxiway Lima. Okay, well taken. Oscar will taxi all over the runway. We'll locate on Lima and will advise Michael Coronel. That's affirmative. Absa 6570 no solo 21, libere direita, solo 121, decimal 1. Direito, 21, 6570. atingir 4.000, 3.517. 3.517, desça para 2.000 pés, ajuste na 0 no 8. Autorizado ILS OK, pista na 0, reforço estabilizado. 2.010 no 8, autorizado ILS OK, reportado estabilizado. Pode desconsiderar 4.000 pelo? 3.517, livre das restrições na posição pelo. Livre, está 3.517. Desculpa, solo Salvador 19, 63 da Gol, tem informação, hotel, a posição é a 7, bom dia. Polo 963, informação hotel Conférico, sim. Conférico, sim. Galeão 360, da cola da 1-0, com primeira curva à direita na saída da El, Lezer 1. Após ir 1 e conforme roda em produção no torno de Gol. Polo 537, controle em 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, colada 10, primeira direita, da El, Leda e Luna, após a 90-857-0-37, onda 208, controle 963 da Gol. Polo 963, subjetivo na porta, após a porta, puxa-se da Sanamé. Puxa-se da Sanamé. Colada 62, no ano, puxa-se da Sanamé. 62, no ano, autorizado, puxa-se da Sanamé, após a porta. Sanamé, 62. Polo Gol. 865, bom dia. Roger, I have you in sight. Maintain position at Lima Taxi and contact over the ground 121.1. Okay, you're holding position and switching 121.1 to Alpha Mike Echo Romeo. Thank you. Autorização para Brasília, nível de voo 360. Puxando a 6225, sempre autorizado 380, confirma ou modifica? Afirma, confirma, 380. Gente, número 2, para a copa, aguarda. Aguardando, 2 para a copa. 1865, copia? Sim. Brasília autorizado 360, da colada 1-0 com a primeira curva à direita na saída Arbor Elétrica. Eu sou o montante a primeira aerovia, após conforme rota. Transfone 5045, controle em 120, decimal 8. 3-0 Brasília da 10, direita na Árvore Elétrica, 5045 aciona, 1208, é o controle. E prossegue na 2197, depois...